Como lidar com as indiferenças? Indiferenças. O que é uma indiferença? O nosso mundo de provas e expiações ainda, ele é um mundo dual. Dual. O que quer dizer? Dual. Está em cima, embaixo. Tem a frente, tem atrás. Tem o branco, tem o preto. Tem o bom, tem o ruim. Tem... Tudo é dual. Tudo tem o contrário. Tudo tem um antônimo. Você sabe o que é antônimo? Não é sinônimo. Sinônimo é algo que quer dizer a mesma palavra. Tudo tem um antônimo. Qual é que é o antônimo de amor? O contrário de amor. Alguns vão dizer ódio. Outros vão dizer desamor. Amor, desamor. E eu diria que é a indiferença. O contrário do amor. É a indiferença. A indiferença, às vezes, que nós temos com os nossos irmãos. Ou que os nossos irmãos têm para com nós. Como lidar com essas indiferenças? Como lidar, digamos assim, com uma pessoa que passa por ti, mesmo às vezes sendo um membro de tua família, lá um primo, que tu brincou com ele há 30, 40 anos atrás, no meu caso, é claro, né? E tu diz oi, e o cara nem te olha na cara, e passa andando reto e tal. Claro, o cara fica frustrado, a gente fica meio magoado e tal. Como lidar com isso? Como lidar com pessoas, por exemplo, amigos de antigamente, né? Eu vou fazer 63 anos, então eu posso falar de amigos que eu tive há 40, 45 anos atrás, em que a gente se lembra, né, de que éramos amigos, que saímos no mesmo carro para dividir a gasolina, e muitas vezes eu ou algum outro emprestava dinheiro para essa pessoa para entrar num baile ou numa reunião dançante na época, né? Era aquilo que existia na época para diversão, né? E hoje essa pessoa passa por ti e nem te olha na cara. Como lidar com essa indiferença? Como não ficar com raiva, né? É difícil, né? Eu emprestei dinheiro para esse cara entrar aquela vez naquele baile lá, nunca mais me devolveu, e hoje passa por mim, o cara está lá em cima, ficou rico, não sei de que maneira, às vezes a gente fica querendo julgar, mas não é o nosso trabalho esse, e hoje passa por mim e não me olha nem na cara. Como lidar com isso? Deixa assim. Não vamos sentir indiferença por ele, se ele sentiu por nós. Vamos estar acima dessa indiferença. Vamos estar aqui, porque essa pessoa está aqui. Sem querer julgá-lo, sem querer dizer se ele é bom ou ruim, ele pode ser indiferente comigo, mas não com outras pessoas, de seu nível social. Ótimo. Agora vamos falar de outro tipo de indiferença. Quantas vezes nós somos indiferentes a outras pessoas? Quantas vezes nós deixamos passar para fora a nossa indiferença, a nossa falta de sensibilidade, a nossa falta de alteridade, que é a importância aos outros, a nossa falta de simpatia, de empatia? Quantas vezes pessoas passam por nós, nos dizem bom dia, boa tarde, oi, e tu está tão alheio a tudo isso que está aqui fora, tu está dentro da tua bolha, e tu é tão mal educado que tu nem olha para essa pessoa. Isso é indiferença, gente. E quantas vezes a gente faz isso? Aconteceu uma coisa comigo há uns 5, 6 meses atrás, num lugar que eu sempre vou tomar café de manhã, vou tomar um café lá e vou trabalhar. E um cara que começou a frequentar aquele lugar lá também, eu conheci ele, ele era meu colega de aula. Lá nas Irmãs do São José, ainda no colégio antigo. Então, quando tinha aula de educação física, era futebol. Nós tínhamos 2 times. E esse cara, ele era menor que eu. Eu acho que se fosse hoje, ele pesa 30 quilos menos que eu. Um pouco mais ainda. E eu sempre fui um cara meio trancudo, né? E ele era, como é que é, aquele que faz gol, como é que chama, de frente, que joga na frente. E eu era zagueiro. E o cara era um ratinho. Eu sempre levava uma rasteira e o cara fazia o gol. Até queriam me tirar da posição, por causa de que naquela posição lá não estava dando certo. Imagina só a gurizada de 9, 10 anos, né? Não, diz, hoje eu vou jogar e ele não vai passar por mim. Aquele dia lá eu resolvi que ele não ia passar por mim. Podia passar a bola, mas ele não. Ah, ele veio naquelas quebradinhas lá, era um ratinho, né? Pequenininho, né? Eu esqueci da bola e fui nele. Eu dei-lhe um trancaço, que ele levantou 1 metro do chão, caiu no chão. Eu olhei para ele e disse, hoje tu não fez. E ainda dei um chute no quichute dele de raiva, porque eu tinha uma conga. Vocês já jogaram futebol com conga na grama? É uma porcaria. Mas ele tinha um quichute. Aí eu fui expulso por 3 vezes, 2 meses. A minha educação física era correr ao redor do campo e olhar os outros jogar futebol e tal. Chamaram minha mãe porque eu era violento, não sei o que e tal. Mas não, era raiva mesmo. Quando eu voltei a jogar futebol, ele nunca mais passou por mim. Ele sempre ia para o outro lado. Ele nunca mais. Eu era zagueiro esquerdo, naquela época, né? E ele passava sempre para o outro lado. No meu lugar, aqui ele não passava mais. Ficou com medo. Então, tudo bem, problema resolvido. Saímos da escola, estudamos em salas diferentes lá no ginásio, na época do segundo grau, e eu esqueci isso aí. Mas eu sempre olhei ele com certa desconfiança, né? E quando ele começou a frequentar esse mesmo bar aí, ele vinha, sentava no meu lado e tal, parecia que ele queria conversar comigo, mas eu nunca olhei na cara dele. Eu sempre fui indiferente a ele. Ainda me lembrando dos come-bola que ele me dava, né? Que ele era um bom jogador, muito melhor que eu. Aí, um dia ele chegou para mim e disse assim, tu te lembra, Beto, que nós éramos colegas? Sim, me lembro. Cara, eu tive que admitir, né? Pá, olha, tem essa fotografia para te mostrar aqui, diz ele. Uma fotografia lá do 5º ano, que nós fomos bater na frente da casa do fotógrafo Mimosa, na época. Ninguém se lembra disso. Tá. Nós fomos lá na frente, na rua, toda a turma do 5º ano, com a professora no lado, e batemos a fotografia. Atrás tinha a casa do falecido Ulisses Salvador. E ele me mostrou. Ó, aqui está tu, ó, diz ele. Você lembra que nós jogávamos futebol junto? Me lembro. Eu só pensei, digo, agora ele vai falar aquilo lá, né? Mas ele não falou nada, né? Ficou na dele. Aí começamos a conversar e tal, e como era boa aquela época e tal. Aí eu caí de costa, né? Porque eu, na minha indiferença, na minha educação espírita, espiritualista e tal, estava sendo extremamente mal educado, indiferente com ele. Eu estava fazendo um papel de ignorante, eu. E ele veio falar comigo. Cara, eu me senti tão feliz aquele dia lá, né, que eu... Agora eu falo com ele todos os dias, né? A gente se encontra e a gente conversa, né? Então, como é que a gente lida com isso? fazendo isso aí que ele fez. Ele, que não sabe nada de espiritismo, ele fez isso. Nós temos que tirar o exemplo do quê? Das coisas boas que nos acontecem. Das coisas boas que nos acontecem. Ele me deu um exemplo magnífico de coleguismo, de lembrança daquilo que foi uma parte boa da nossa vida. E eu olhava ele com... né? Por causa que ele era melhor que eu no futebol. Todo mundo quase era melhor do que eu. Então, como é que eu vou fazer o quê? Então, vejam bem, gente. Não vamos dar bola para a indiferença, que é o contrário de amor. É o antônimo de amor. A indiferença é a falta de amor. É falta de atenção. É falta de empatia. Muito obrigado.